Casimiro Santos, hoje está de parabéns, comemora 50 anos de vida, uma data marcante para si, certamente, e que também quer assinalar com os seus amigos e clientes neste dia especial. Casimiro, que significado tem então para si estes 50 anos? Significado, boa tarde a todos, primeiro de tudo. É um significado que não há, acho que, palavras para poder explicar isto tudo. Porque 50 anos é uma vida larga. Com a minha experiência de ter viajado já por muitos países, e hoje encontrar-me aqui na minha terra a celebrar este dia, que é um dia marcante, 50 anos. Partiu o novo de Oliveira do Hospital? Com 18 anos. Com 18 anos parti. E foi logo para esta vida de pisaiolo? Sabia desde logo o que quis? Ou foi por lá que se foi formando? Foi por lá que foi formando. Eu fui daqui com umas ideias, não eram aquelas que a gente pensava, e comecei a lavar pratos. Foi a minha experiência, foi a lavar pratos. Pratos, lavar os pratos, fazer ensaladas, depois comecei a abrir os olhos, e daí fui para a cozinha, comecei a abrir os olhos na cozinha, e o meu ex-patrão levou-me para a escola de hotelaria para eu aperfeiçoar-me a minha carreira. E daí foi onde comecei a professar a cozinha, depois a cozinha, as pizzas, e hoje seguimos nas pizzas e na cozinha. Portanto, as pizzas são a sua especialidade? É a minha especialidade, as pizzas, sim. Portanto, estamos aqui hoje na sua pizzaria, La Artista, aqui na Catraia de São Paio, mesmo à beira da Nacional 17. Há 5 anos que tem esta casa. Sim, já fez 5 anos em janeiro e, graças a Deus, está a correr bem, está a correr muito bem. Dentro de breve, se tudo correr bem, em agosto, vamos abrir a outra casa em Oliveira do Hospital, no centro, que era o Colgorinho. E com muita ilusão, com muito orgulho de estar a lutar por o meu nome, para a minha cidade, para a minha terra, de podermos fazer algo melhor para esta zona do interior. Casimiro, é oliveirense, tem uma pronúncia estrangeira, podemos dizer assim, porque o Casimiro tem mais anos fora do seu país do que em Portugal. Sim. Onde andou? Pois daqui fui para a Inglaterra, depois da Inglaterra fui para a Itália, Itália, Inglaterra, Inglaterra, Canárias, Espanha, depois Finlândia, Finlândia, Dinamarca, Dinamarca, Canárias outra vez, e agora regressei a Portugal. Portanto, há aí uma mistura que lhe faz esse sotaque tão particular que é do Casimiro. Casimiro, por cá também já tem dado muita satisfação ao seu concelho, ainda recentemente integrou a seleção nacional que saiu vencedora do Campeonato do Mundo de Pisaiolos, portanto tem levado bem longe o nome da sua terra, o nome da sua pizzaria. Sim, graças a Deus tenho levado os nomes, o meu, a minha terra, a minha casa, por este mundo fora, e melhor impossível. O ano passado fomos campeões do mundo de pizzaiolos, coisa que a gente costuma dizer, quem vai ao jogo é para ganhar, não é para perder, e nós fomos para ganhar, foi com uma seleção portuguesa, foram para a França, e até quando trouxeram o caneco, ninguém de lá saiu, nos foi igual, viemos de Nápoles com o caneco. Muito bem, Casimiro, as suas pizzas, a sua casa diferencia-se das demais, aqui no concelho e na região. Quem vai à sua casa, o que é que aqui encontra? O que encontra, uma das primeiras coisas é a qualidade, que é uma das coisas que eu sempre apostei e aposto na qualidade da matéria-prima, especialmente a matéria-prima, porque é importantíssimo. Os ingredientes, é isso? Os ingredientes. Não é só chegar aqui, vamos ali comer uma pizza, mas afinal é saber o que é uma pizza de verdade, porque chamá-la é como se vamos ao Lidl e encontramos isso lá, também são pizzas, mas não tem nada a ver com uma feita nossa aqui. Há muita diferença. E a qualidade, especialmente, é o ponto principal. Portanto, tem vários tipos de pizza. Qual é que é a mais solicitada? Ultimamente, as mais solicitadas têm sido as vencedoras, que é a Serra da Estrela e a Pescatora. A Pescatora que foi considerada a mais bonita, não é? A mais bonita, exatamente, a mais bonita. E a da Serra da Estrela foi a que levou à final do Campeonato do Mundo? Exatamente, a Serra da Estrela foi a que foi à final. Portanto, e foi muito apreciada. Bastante, bastante. Até em Itália ficaram surpreendidos também com os sabores. Vai continuar a inovar, Casimiro? É essa a aposta, continuar a surpreender os seus clientes com pizzas diferentes, outros sabores, mais bonitas? Em bonitas e em sabor. Agora estou a optar, ainda é segredo, não vou dizer o que é, já estou a optar para o campeonato português, porque o campeonato mundial foi alterado. Era para ser agora o dia 19. É 20 e 21. 19, 20 e 21 era para ser. De junho. Só que foi tão rápido que não pude. Não pude preparar-me em tempo. Então não fui ao Campeonato do Mundo este ano. E não está a Copa da Intercontinental. Eles não a têm. Das Nações. Não têm essa Copa este ano. Foi também tudo muito rápido. Portanto, está-se a preparar para o Campeonato Nacional. O Campeonato Nacional. Vai ser quando? Em setembro. E onde é que vai ser? Em princípio no Porto, outra vez. Portanto, e o Casimiro já então a preparar-se para se sair bem neste campeonato nacional. Casimiro, hoje é dia de festa, tem tido casa cheia com muitos amigos, muitos clientes. Sim, muitos amigos, muitos clientes. Acabo de receber agora há 10 minutos um casal de amigos que vem das Ilhas Canárias e ao fim do dia vamos ter aqui 8 nacionalidades na minha casa, de amigos que me vieram visitar. Portanto, isso quer dizer muito daquilo que tem sido o seu percurso. Exatamente. A minha vida, por este mundo fora, as amizades, que não é só uma pessoa ter um amigo, já tenho um amigo. Não, um amigo é nestes momentos que se vêem, quando precisamos de ter um amigo. Hoje eu precisava ter os meus amigos comigo, é uma data especial, são 50. Se calhar já não faço outros 50, não é? Eu gostaria. Um bocadinho difícil, mas não impossível, como imagina, não é? Não é impossível. E então, pois, vamos ter aqui hoje, das Canárias, da Espanha, Itália, Inglaterra, Escócia, Finlândia, Colômbia, o nosso, Portugal, Bélgica. Portanto, muitas... e Holanda. São 8 ou 9 nacionalidades diferentes. Portanto, muitas amizades que foi fazendo ao longo deste seu percurso de 50 anos, e muito em particular todo o tempo que esteve fora do seu país e do seu concelho. Agora está por cá, tem esta casa há 5 anos, uma casa muito conhecida. Casimiro também já falou que vai abrir em agosto um novo espaço na cidade. Portanto, é por aí que quer caminhar, agora cá em Portugal. Exatamente, exatamente. Caminhar por cá, como se diz, o bom filho à casa torna, e eu tornei, e estou a tentar pôr as minhas raízes no sítio onde foram tiradas. Muito bem, Casimiro, a Rádio Boa Nova felicita-o pelos seus 50 anos de vida e deseja muitos sucessos a este seu espaço. Obrigado, obrigado à Rádio Boa Nova e a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova, e que se lembrem que o artista está aqui para vos servir do melhor possível. Obrigados.